느낀 게 우리 다 지려도 소소노 Com certeza não é história não Sou eu que tô fazendo um barulho Dentro do seu coração O nome disso é saudade Sobrenome é solidão Você diz que não, mas ama sim Faz amor sozinho toda vez que pensa em mim E assim só perde tempo O fora tá sorrindo, mas tá chorando por dentro Você diz que não, mas ama sim Faz amor sozinho toda vez que pensa em mim E assim só perde tempo O fora tá sorrindo, mas tá chorando por dentro Chorando por dentro, tô de olho em você.